Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus por mais uma oportunidade como esta de estarmos aqui, de compartilharmos ideias, reflexões, procurando, dentro dessa riqueza que é o conhecimento espírita, trazer algumas ideias, algumas indicações para todos nós, para a nossa vivência espírita. Ser espírita é algo que é bem trabalhoso. Eu me recordo que quando eu estava no processo de conversão ao espiritismo, eu era bem jovem, trabalhava numa empresa com uma senhora que já era espírita também, e conversávamos, falávamos sobre as nossas convicções, as ideias, as impressões que eu tinha a respeito do espiritismo, e ela fez uma observação de que ser espírita era uma tarefa muito difícil, porque exigia muito de quem pretendesse ser espírita. E com o passar dos anos, só se confirmou essa advertência que ela me deu, de que para que sejamos realmente espíritas, nós temos que nos dedicar muito ao estudo e principalmente, fundamentalmente, à vivência dos princípios que nós abraçamos. E eu acredito também que as pessoas de todas as religiões que são sinceras, pessoas que são de boa vontade realmente, que têm aquele desejo de encontrar o Criador, também devem vivenciar esse grande desafio. A gente conseguir ajustar o ideal, ajustar as ideias à nossa realidade, mas sem corrompê-las, sem nós fazermos nenhum tipo de modificação de princípios. Na verdade, seria mais apropriado dizermos, ajustarmos as nossas vidas aos ideais superiores que nós cultivamos. E realmente é um grande desafio, porque quando nós começamos a refletir sobre certas posturas, condutas, sobre certos pensamentos, nós vemos que não é tão simples modificações. Qualquer um que tratou seriamente dessa questão até hoje deve ter percebido que realmente é um grande desafio para qualquer um tentar realmente viver na íntegra esses princípios. E até pessoas que desanimam. Existem pessoas que ao longo dessa jornada, dessa caminhada de aprendizado, de conhecimento, até desanimam e preferem considerar que são apenas simpatizantes do Espiritismo. É muito comum nós ouvirmos de algumas pessoas essas reflexões, essas considerações, de que eles não seriam propriamente espíritas. Seriam, na verdade, o quê? Simpatizantes. Eu gosto do Espiritismo, gosto das ideias, gosto da proposta, porque seria uma forma dessas pessoas até serem mais autênticas, já que elas não conseguem corresponder realmente àquela conduta que desejariam apresentar, elas preferem se colocar dessa forma. Não se comprometer 100%. Existem pessoas até que não se comprometem tanto com a doutrina porque temem causar uma imagem que possa denegrir a doutrina espírita. Tem pessoas que às vezes fazem reflexões sobre si mesmas assim: poxa, eu sou tão falho, erro tanto, cometo tantos deslizes que é melhor eu não me comprometer muito para não levar a minha fama a nenhum lugar. Nós que procuramos compreender a doutrina, estudando-a, pesquisando, nós vamos ver que, na verdade, ninguém poderá jamais manchar a imagem do Espiritismo com a sua conduta. Nenhum adepto do Espiritismo poderá, pela sua conduta, criar uma impressão negativa sobre o Espiritismo nas pessoas de boa vontade, porque elas saberão distinguir que há uma diferença entre a doutrina, o conhecimento, os princípios e aqueles que o seguem. E isso nós deveríamos também até refletir e pensar quando nós julgamos as pessoas de outras ideologias, de outros meios, e a gente não confundir o indivíduo com aquele meio de onde ele vem. Porque muitas vezes aquele meio não propõe aquilo que o indivíduo é, aquilo que ele realmente é. Então, separando as pessoas dos seus meios, não reconhecendo nem classificando nenhuma instituição, nenhum meio, julgando-os apenas pelas pessoas que estão ali. Porque no fundo, seja o Espiritismo, outras religiões, outras doutrinas, outras ideias, outras agremiações, lá no fundo, todas estão buscando algum bem, alguma melhoria para o indivíduo, estão tentando oferecer aquilo que eles consideram que é bom para as pessoas. Nós que somos do Espiritismo, nós achamos que o Espiritismo nos oferece tudo isso que é bom. Mas não podemos achar que todos nós estaremos aptos a absorver 100% dessa doutrina. Na verdade, todos nós devemos nos ver, nos entender como estudantes, aprendizes desses princípios. Pessoas que estamos buscando esse conhecimento para que um dia, finalmente, nós possamos tê-los integralmente em nós. Essa forma de ver a nós mesmos e os outros nos deixam mais livres para sermos mais autênticos, sermos pessoas mais transparentes, porque seria muito prejudicial se nós adotássemos uma máscara de hipocrisia, de falsidade. Temos grandes princípios, mas nos revestimos de uma falsa aparência ali, de superioridade, de integridade, que não temos. É melhor que sejamos autênticos mesmo, que demonstremos até as nossas imperfeições e não criemos ilusões a ninguém. Colocado dessa forma, pareceria que nós poderíamos até ter ali algumas concessões para errar, não é? Ah, já que eu sou imperfeito mesmo e não tem problema eu ser espírita e imperfeito, então eu vou errar o quanto eu quiser. O problema do erro não é tanto para as outras pessoas, não é tanto para o Espiritismo. O problema maior do erro é para nós mesmos. Nós é que sempre seremos os principais prejudicados por qualquer desequilíbrio que nós cometemos. O indivíduo que é mais ferido pelos nossos desequilíbrios somos nós mesmos. Nós podemos atingir muitas pessoas pelos nossos erros. Podemos trazer muita tristeza, dor, sofrimento na vida dos outros. Mas, em suma, quem será o responsável por rever tudo depois? Quem será o responsável por restituir tudo aquilo que foi prejudicado? Quem será que será o responsável no futuro por ter que reconduzir quem foi desviado? Seremos nós. Então nós somos sempre os mais prejudicados. Por isso que quando nós refletimos nas nossas imperfeições, nós não deveríamos estar tão preocupados com a nossa imagem, tão preocupados com o que vamos causar aos outros, mas fundamentalmente a nós mesmos. Isso não é uma visão egoísta da vida. É a visão mais, vamos dizer assim, justa, porque nós sabemos que nós sempre seremos os depositários daquilo que nós estamos oferecendo ao mundo. Nós sempre seremos o principal destinatário. Quem sabe a gente reconhecendo que tudo sempre se volta contra a gente, nós possamos então reformular a nossa prática e a nossa vivência. Então, posto dessa forma, né, colocado dessa forma, nós vamos entender que o Espiritismo é, na verdade, uma grande escola. É uma grande oportunidade de aprendizado e ninguém se considere indigno de partilhar de uma atividade espírita, ninguém se considere jamais inferior, porque, na verdade, o Espiritismo cumpre nos nossos dias aquilo que Jesus disse que ele também estaria fazendo lá no seu tempo. Ele disse numa certa ocasião, quando censuravam a ele, por que se acercavam dele pessoas que eram consideradas pecadoras, ele disse: o médico vem para o doente, porque os sãos não precisam de médico. Então o Espiritismo vem nos nossos dias como uma oportunidade de elevação espiritual para todos nós. Ele vem como um material riquíssimo de estudo, de aprendizado, e é dessa forma que nós devemos encarar. Por isso que a Casa Espírita, ela se assemelha muito mais a uma escola do que propriamente a um templo. Embora no sentido profundo, no sentido sagrado, o Centro Espírita também seja um templo, nós podemos considerar que ele é mais apropriadamente uma escola, uma grande oportunidade para que possamos aprender. Por isso que o conhecimento é a base para a nossa aprendizagem. Por isso que a busca do conhecimento é a base para a nossa elevação espiritual. E o Espiritismo, ele nasceu, vamos dizer assim, no mundo material, a partir de um intelectual, a partir de alguém que teve uma percepção, a capacidade de observar fenômenos e reconhecer naqueles fenômenos algo revolucionário, algo que teria um potencial de modificar o mundo. Porque ele vivia numa época em que o materialismo já estava ganhando dimensões assim, que envolvia toda a sociedade, principalmente os meios mais cultos, os meios letrados, os meios influentes da sociedade começavam a absorver as ideias materialistas, e surge justo nessa época o antídoto contra esse grande inimigo da evolução do espírito, que é o materialismo. Não há ideologia mais paralisadora das forças do espírito do que ele acreditar apenas na matéria, ele admitir apenas a realidade da matéria. Porque quando nós admitimos que apenas a matéria, nós deixamos de desenvolver outros potenciais, como o pensamento, por exemplo, como a capacidade de orar, de fazer prece. Quando nós somos materialistas, nós somos pessoas muito focadas apenas nos nossos interesses mais imediatos, não pensamos muito a longo prazo e depois da morte, já que não concebemos vida depois da morte. Então, o Espiritismo surgiu naquela época para ajudar a humanidade a vencer essa grande onda, e surgiu a partir de alguém que estava instrumentalizado intelectualmente para trazer o conhecimento espiritual não mais como crença, porque crer na realidade espiritual a humanidade sempre crê, sempre acreditou, a humanidade sempre admitiu a existência de algo além. Mas trazer além da crença, trazer um conhecimento que deixa de ser simples fé e passa a ser apoiado em fatos, em evidências, era algo realmente extraordinário. E foi isso que Allan Kardec fez. Ele, quando inicia todo o seu trabalho como investigador dos fenômenos espirituais, ele já era uma pessoa bem sucedida intelectualmente. Ele tinha, durante um longo período da sua vida, né, por 26 anos, se dedicado à educação. Ele conhecia todos os intelectuais da época dele. Ele conhecia todos os filósofos. Era alguém que já tinha uma visão muito ampla do conhecimento humano. Tanto é que, quando ele ouve falar pela primeira vez dos fenômenos espirituais, ele também tratou esses fenômenos com ceticismo, com descrença. Tanto é que a gente pode dividir as etapas do trabalho dele como codificador do Espiritismo, como investigador dos fenômenos espirituais, nós podemos dividir em três etapas. Um primeiro momento, ele é incrédulo. Ele é alguém que não admite a possibilidade de um fenômeno ser produzido como relatavam para ele. Uma certa ocasião, um conhecido dele chegou para ele e disse assim, que as mesas se moviam e respondiam às perguntas das pessoas nos salões. Era muito comum as reuniões sociais, as festas, produzirem o fenômeno das mesas girantes. E Allan Kardec já sabia, já conhecia o magnetismo animal, ele sabia que existia algo que era além da matéria, que passava do corpo do homem, poderia até passar para os objetos, e ele admitia até a possibilidade de movimentos de objetos, mas ele jamais considerava possível que os objetos tivessem capacidade de dar uma resposta inteligente. Como essa pessoa se apresentou a ele de forma muito assim entusiasmada, de uma forma assim até aparentemente ingênua, demonstrando uma crença cega no fenômeno, ele tratou com uma certa reserva. Ele achou que aquilo não era algo que merecesse a sua atenção. Tempos mais tarde, quando uma pessoa realmente séria, ponderada, traz a ele novamente as notícias e o convida a observar o fenômeno, ele tem uma atitude positiva. Vamos lá observar então, vamos ver. Então ele é alguém que se acercou dos primeiros fenômenos espirituais de maneira assim ostensiva que se produzia na humanidade. Ele foi com uma certa reserva, mas também foi de espírito desarmado. Ele foi com o objetivo de ver, de conhecer, antes de realmente julgar. É interessante que essa isenção, essa disposição para o conhecimento, não é algo muito comum não, viu? Porque normalmente as pessoas que têm um saber, que têm um conhecimento, elas tendem a fechar a sua visão sobre o mundo. É paradoxal essa situação, é muito contraditória. Alguém que busca o conhecimento não ser capaz de se dispor a interpretar a vida de uma forma diferente daquela que ele fez até então. E Allan Kardec teve essa postura. Ele agiu de maneira completamente diferente de um outro grande intelectual da época, uma pessoa que lançou bases para um conhecimento muito importante que nós temos hoje, e uma figura muito respeitável, que foi Charles Darwin. Darwin é alguém que nós devemos ter um grande respeito pelo seu trabalho, porque ele veio também trazer uma contribuição para o conhecimento da vida aqui no planeta, que é indiscutível, que é a questão da evolução dos seres vivos. Só que Darwin, ele era uma pessoa que, com toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, toda a sua grandeza intelectual, porque ele foi capaz de perceber coisas na natureza ali que poucos tinham tido a competência para observar, ele é alguém que foi, num certo momento, refratário a uma simples observação de um fenômeno. Numa certa ocasião, Darwin estava hospedado numa casa e naquela noite haveria uma sessão espírita naquela casa. Ele foi convidado a participar e observar os fenômenos que seriam produzidos ali. E qual foi a postura dele? Ele já era um naturalista, um estudioso da natureza, dos seres vivos, consagrado, respeitável, já era alguém com uma reputação considerável na época, mas ele disse que não perderia o tempo dele com aquela situação. Ele não iria assistir aquilo porque ele sabia que era impossível de acontecer. Então veja, uma pessoa com cabedal de conhecimento, de capacidade de análise, de pesquisa, um pesquisador metódico, ele se dispôs a não observar um fenômeno. Não haveria nenhum problema uma noite assistir a algo que poderia ser totalmente desconhecido. Não haveria problema para ele, um homem de ciência, se dispor a conhecer um fenômeno que era famoso, que era comentado na época. Mas a postura dele foi a de negar a princípio algo e não considerar as hipóteses que eram apresentadas. Allan Kardec, ele tem uma postura completamente diferente. Ele, a princípio, não admite a possibilidade do fenômeno, mas vamos lá ver o que é, para ter certeza. Vamos investigar, vamos conhecer. E ele realmente foi e ficou impressionado ao observar que aquela mesa poderia sim produzir respostas inteligíveis, ou seja, respostas que tinham ali uma ideia, uma informação a ser transmitida. E ele então inicia a partir dali todo um trabalho de pesquisa, toda uma dedicação. Ele anteviu naqueles fenômenos que ali talvez existisse o grande enigma da humanidade. É a gente entender por que nós estamos aqui, da onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Ele percebeu que talvez aquele fenômeno tão insólito de objetos se comunicando, trazendo informações, aquilo poderia sim ser algo revolucionário para a humanidade. Só para a gente entender como era na época produzido o fenômeno, eram muito comuns nas casas, nos salões, aquelas mesas com um tampo circular, um tampo redondo, apoiado num eixo principal, e três pés, que eram a base que se apoiava no chão. E, ao longo das experimentações, as pessoas perceberam que aquilo, com a aproximação das mãos, poderia ficar girando. A mesa, ela ficava girando, apoiando nos três pés. E não se sabe exatamente como foi o processo, perceberam que podia se fazer perguntas para aquilo. Talvez o próprio fenômeno começou a produzir alguma irregularidade que chamou a atenção de alguém, de que ali talvez pudesse ser feita uma pergunta. E começaram, através de pancadas, então, batia-se uma vez com o pé para dizer sim, duas vezes para dizer não, ou o contrário, o que se combinasse, começaram então a obter respostas. No início, as respostas eram todas o quê? Frívolas, todas respostas assim para coisas banais. Fulana vai casar com ciclano? Quando que eu vou morrer? Eu vou ficar rico? Meu avô vai me deixar aquela herança dele? Coisas assim que são bem dos interesses assim imediatistas que nós temos na vida. Mas Allan Kardec, percebendo que aquilo era algo muito interessante, muito valioso para se dedicar tempo a perguntas sem importância, ele começa a fazer formulações de perguntas, ele começa a investigar o fenômeno de uma forma sistemática. Ele pega todo o cabedal de conhecimento que ele tem e começa a questionar aquele fenômeno, então, sobre questões sérias da vida, perguntando o que é que estava se comunicando, perguntando o que nós estamos fazendo aqui no mundo. Ele deu ao fenômeno a seriedade que era necessária na época. E ali ele desperta toda uma atenção daqueles que produziam o fenômeno e começam a ser substituídos. Aqueles que antes produziam o fenômeno de maneira a brincar, de maneira a se divertir com o fenômeno, são substituídos por aqueles que passam a ter condições de realmente atender às respostas daquele homem sábio. Dali é uma fase de transição dos movimentos por pancadas, que passa a se utilizar ou de uma prancha na qual se colocava o lápis e ela deslizava sobre o papel. Às vezes utilizavam-se de uma cesta, como essas que a gente utilizava antigamente, feitas de palha ou de vime, e se colocava o lápis no fundo da cesta e, com a proximidade da mão do médium, aquilo ia escrevendo no papel, trazendo as respostas. Numa certa ocasião, os médiuns começam a sentir o impulso de pegar o lápis diretamente à mão, ou à pena, como se escrevia na época também, e a produzir diretamente as comunicações. É nessa fase que ele começa, então, a intensificar suas perguntas e ele obtém inúmeras respostas que iriam futuramente compor o Livro dos Espíritos. Então, nós observamos que em toda essa etapa de elaboração do Espiritismo, toda essa etapa de consolidação desse conhecimento, existe ali uma seriedade daquele que busca o fenômeno. Existe uma postura de respeito àquilo e não de pré-julgamento. Existe a postura de alguém que quer entender por que que aquilo acontece. Isso seria para nós inspirador, para nos ensinar como nós nos deveríamos acercar desse conhecimento espiritual. Porque não seremos nós investigadores, não faz parte da nossa trajetória hoje fazer investigações sobre o mundo espiritual. Mas nós podemos nos apropriar de muito desse conhecimento, podemos nos apropriar de muito dessas informações para o nosso progresso. E qual que deve ser então a nossa postura ante esse conhecimento? É daquele que o trata com seriedade. É daquele que reconhece que ali existe algo a contribuir à nossa vida. Que ali existe algo realmente que é capaz de nos explicar muito sobre a nossa vida. Foi a postura que Allan Kardec teve ante o mundo espiritual. A de reconhecer que ali existiam indicações muito seguras para a humanidade. Nós vamos buscar as indicações muito seguras para a nossa vida. Então, quando nós nos acercamos do conhecimento espírita, termos realmente essa reverência por esse conhecimento. Tratá-lo realmente como um conhecimento sagrado. Quantas respostas para os nossos conflitos, para os nossos dilemas existenciais, estão nos livros da codificação espírita? Quantas das respostas que nós buscamos para as nossas lutas, para os nossos conflitos, para as nossas dúvidas, para os nossos anseios, estão já descritos por médiuns responsáveis, sérios, por médiuns que trouxeram valiosa contribuição para o conhecimento humano. Então, vamos a nos apropriarmos desse conhecimento, nós temos que dar um valor muito grande a ele, porque ele é fruto de um trabalho, ele é fruto de uma movimentação que houve e que até hoje está em curso, porque até hoje nós temos um trabalho intenso do mundo espiritual em nos ajudar, em nos orientar, em nos encaminhar, em nos impulsionar em nossa evolução. Então, o conhecimento espírita é algo que tem um valor muito grande para nós, que o reconhecemos já como algo que vem do mundo superior, que vem do mundo espiritual. E a forma mais digna de nós reverenciarmos esse conhecimento é a aplicação no seu estudo. É realmente a dedicação, a busca de aprimorarmos esse nosso conhecimento. De buscarmos diariamente incluí-lo em nossa vida. Nós vivemos numa época que ela é muito propícia para nos desviar a atenção. Nós começamos o dia com um ideal. Ao meio-dia nós não temos mais ideal nenhum porque já estamos esgotados. Ao final do dia nós temos inconformação, nós temos uma série de estados que passamos a nos sentirmos abandonados. E chegamos à noite desejando apenas o quê? Algo que nos esvazie a mente, algo que apenas nos alivie toda daquela tensão, de todo aquele sofrimento que tivemos ao longo do dia. Então nós temos que repensar, né, o quanto nos nossos dias nós estamos, muitas vezes, nos distanciando desse conhecimento. O quanto nós permitimos que outras ideias vão nos ocupando a mente, a atenção, o quanto outras atividades nos desviam muitas vezes da nossa participação na atividade da Casa Espírita. Ah, hoje eu não vou porque tem algo que eu quero fazer que é mais interessante. Amanhã é outra desculpa. No outro dia, já não estou achando mais tão interessante, porque aquele estudo da forma como é conduzido poderia ser muito melhor, e aí eu não gosto da forma como fazem, aquele curso não me atende às expectativas. E nós vamos fazendo o quê? Vamos nos distanciando da vivência e do cultivo dessa cultura que é o conhecimento espírita dentro da Casa Espírita. Então é muito importante que reflitamos nisso, né? O quanto nós nos acercamos do Espiritismo com a seriedade, com a dedicação que ele merece, já que ele tem tanto a nos contribuir, já que ele nos oferece tantas explicações. E a forma como nós podemos fazer isso é mantermos uma rotina, vamos dizer assim, que incluam práticas espíritas na nossa vida. Que é a gente meditar sobre os acontecimentos da vida sob o ponto de vista espiritual. Por exemplo, nós estamos na época aqui das eleições e quando nós vamos emitir juízos a respeito de todo esse quadro que nós vivenciamos, normalmente nós emitimos opiniões fundamentadas no quê? Em pontos de vista pessoais, fundamentadas nas opiniões gerais que ouvimos das pessoas, fundamentada naquilo que a imprensa divulga. O quanto nós analisamos esse contexto hoje do ponto de vista espiritual, baseando-se no conhecimento que nós temos de que os nossos destinos, de que as nossas vidas não são mero acaso de acontecimentos que ocorrem aqui no mundo material. O quanto nós reconhecemos que todo esse quadro que nós vemos no mundo hoje e em nosso país em especial, o quanto isso tem a ver com os destinos do ponto de vista espiritual. E até quando nós emitimos opiniões a respeito das pessoas que estão envolvidas em todo esse processo, o que nós fazemos? Nós partimos de uma visão, muitas vezes, que só reproduz o senso comum. Fulano é corrupto, fulano é ladrão, fulano é isso, fulano merece aquilo. Esquecemos tudo aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita, que também eles são os nossos irmãos, que também eles foram revestidos de missões para as quais, muitas vezes, eles ainda não se demonstraram à altura, ou talvez sim, já tenham demonstrado que correspondem às suas tarefas, mas o nosso sentimento em relação às pessoas envolvidas nesse processo nem sempre reflete aquilo que nós aprendemos com a doutrina. Então, trazer a doutrina para a nossa vida é permitir que ela nos guie também as análises que nós fazemos da vida cotidiana, da nossa vida em sociedade, das nossas relações. Pegando como exemplo o nosso ambiente de trabalho. Quantas vezes nós vemos ali o ambiente de trabalho apenas como um momento de ganhar dinheiro? E esquecemos que no trabalho também podemos nos desenvolver espiritualmente, qualquer que seja ele. Porque se ali há pessoas, ali há possibilidade de crescimento espiritual no relacionamento com essas pessoas. Então, aplicar o conhecimento espiritual em nossa vida é reverenciar esse conhecimento, é exaltá-lo, é demonstrá-lo, é mostrar que ele está presente em nós. E para isso é necessário que meditemos sobre os nossos atos, sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, sempre do ponto de vista da espiritualidade maior, que é a produtora desse conhecimento que nós temos, que é o conhecimento espírita. A gente passar os nossos atos, a gente se julgar realmente com esse conhecimento. Essas seriam formas de aplicarmos o nosso conhecimento, então, na vida prática, de vivenciá-lo diariamente. E, naturalmente, que vai ser difícil, muitas vezes, a gente fazer isso sozinho, de maneira independente. Daí a importância de, sempre que temos notícias de alguma situação nova, de algum problema, alguma situação desafiadora para a humanidade, busquemos a fonte desse conhecimento. Quando falamos de uma catástrofe, ouvimos falar de uma catástrofe, busquemos no Livro dos Espíritos a parte que fala da lei de destruição. Por que existe destruição ainda no planeta? Quando ouvimos falar de conflitos sociais, busquemos aqui a lei de sociedade, o que está por trás dessas relações que o homem tem. Todas essas são formas, então, que nós vamos ter de melhorar a nossa compreensão da vida, de melhorar até a nossa vibração em relação a esses eventos. Porque quem, ao ler o Evangelho, ao ler o Livro dos Espíritos, ao ler um livro de mensagens de um espírito de natureza elevada, não se sente mais tranquilizado, não se sente com mais sentido, com mais entendimento. E até quando nos batem dúvidas sobre certas questões, quando nós não estamos tão seguros das nossas convicções, também é essa leitura o que nos tranquiliza. É essa leitura que nos ameniza ali aquele momento de aflição. Isso tudo são formas, então, que nós vamos ter de vivenciar a nossa religiosidade. Porque nós não temos culto exterior. Nós não temos gestos especiais. Nós, espíritas, nós não temos algo para o qual nós nos dirigimos para orar. Nós não temos um ritual a cumprir. A nossa prática religiosa é a do conhecimento. Nós exercemos o ofício religioso espírita ao ler, ao meditar, ao estudar, pôr em prática. Por isso que ele é uma religião natural. Ele é a religião do espírito em evolução. Porque você não precisa de nenhum aparato, não precisa de nada exterior para ter o espiritismo na sua vida. É algo que nós exercemos diariamente. É algo que nós carregamos conosco. Os únicos objetos que nós temos, vamos dizer, entre aspas, de adoração na casa espírita, é o livro Fonte de Conhecimento. Ele é reverenciado. Ele é importante. Mas nunca fechado. Sempre aberto. Lido, manuseado, consultado com frequência. Ele é o nosso ritual de ler, de estudar, de refletir, de aprofundar o conhecimento. Ele é a nossa prática, ele é o nosso instrumento de busca desse conhecimento. Um dia já não precisaremos mais dessas formas materiais de conhecimento, porque teremos uma capacidade mental de assimilar, de buscar conhecimento pelo diálogo, pela interação mental com outros seres. Mas, por enquanto, ele é o grande repositório desse conhecimento que nos fortalece, que nos ajuda, que nos impulsiona, que nos faz mover, que nos ajuda em nossa evolução. Ele deve estar sempre presente em nossas vidas. O lar do espírita, ele necessariamente precisa ter as 5 obras básicas de Allan Kardec. E elas precisam ser lidas, precisam ser meditadas, precisam ser refletidas. Nós precisamos desse conhecimento continuamente em nossas vidas, para a gente poder realmente ter uma compreensão real da doutrina. Porque muitas vezes o que se observa até no meio espírita é que as pessoas, quando começam a se distanciar desse conhecimento, começam a se afastar dessa base original, elas permitem que ideias esdrúxulas, que concepções equivocadas, que ideias fantasiosas comecem a tomar conta das crenças e do saber dessa pessoa. Ela começa a assimilar ideias que não têm nenhuma fundamentação. Ela começa a cair no campo da crença apenas. Então nós devemos estar sempre meditando, sempre buscando essa leitura. Não que aqui nós tenhamos as explicações para tudo no universo, porque um dia nós chegaremos à conclusão que falta muito ainda para o homem compreender. Mas nós temos aqui um método de objetividade, de assertividade, de buscar o conhecimento. Nós temos aqui um modelo de como nós devemos lidar com esse conhecimento. E mais do que decorar questões do Livro dos Espíritos, decorar que um tema está no capítulo tal do Evangelho segundo o Espiritismo, o mais importante é a gente reconhecer esse método que Kardec usou na elaboração. Essa forma de buscar o conhecimento de uma maneira metódica, de uma maneira disciplinada, de uma maneira em que não há medo de descobrir o novo. Isso, então, é o modelo que nós temos a seguir, que está baseado no trabalho desse homem, que nós devemos muito em termos de compreensão da vida espiritual. Ele nos deu uma possibilidade de ampliar o nosso conhecimento muito grande. Jesus, no seu tempo, ele trouxe o testemunho assim indiscutível da imortalidade do homem. Ao aparecer após a sua morte aos discípulos e mais tarde a outras pessoas, ele demonstrou que o homem não morre. Mas passados 2000 anos, por incapacidade de compreender a aparição de um morto, os homens criaram todo um sistema que distorceu toda essa realidade. E chegaram até a conceber que Deus tinha se tornado um homem. Inverteram a ordem de todo um conhecimento espiritual que tinha florescido na Palestina 2000 anos atrás. Transformaram tudo aquilo porque não conseguiam entender o fenômeno. Não conseguiam compreender a naturalidade que é o homem existir após a morte. Era algo incompreensível para os homens que vieram depois dos apóstolos, depois dos discípulos mais próximos de Jesus. Só poderia ser um Deus que fizesse aquilo. E aí criaram todo um sistema que atrasou em muito a evolução espiritual da humanidade. Criaram todo um sistema que permitiu o surgimento de ideias bizarras, de ideias que sustentaram violências e que precisou ser reformulado e retomado. Allan Kardec, no século XIX, ele vem trazer uma nova possibilidade para a humanidade ao trazer um conhecimento bem explicado, bem documentado, investigado e mostrando, olha, é possível sim que os homens mortos se comuniquem com os homens vivos. É possível sim que nós busquemos esse conhecimento como uma forma de orientar as nossas vidas, de encontrar respostas para os nossos dilemas. E ele nos deu essa base. Se nós nos distanciarmos dela, nós poderemos reviver esse estado em que vamos abandonar o conhecimento puro e simples para assimilar uma série de ideias que vão, com o tempo, só representar atraso espiritual. Então, que busquemos esse conhecimento como uma forma de elevação, como uma forma de aprimoramento, que coloquemos em prática em nossas vidas o estudo metódico dessa obra extraordinária que ainda não está superada e que vai levar muito tempo para ela poder ser substituída. Vai levar ainda séculos para que a gente possa realmente dizer, ah, agora temos algo novo, não precisamos mais ler essas obras. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos proteja, nos ajude nessa busca do conhecimento, porque certamente quando nós compreendemos melhor as leis divinas, é que nós somos aptos a segui-las sem vacilações. Muito obrigado.